e vítima das covardias no mundão. Sem conserto tipo ogiva nuclear, num aperto de botão pra aniquilar, pra acabar das doenças sem cura, das chances sem fuga dos recrutas em busca do soro que ofusca a maldição. Aniquilar tanta dor, sofrimento cotidiano humilde nesse mundo em que vivemos. Várias baixas, faixas, território inimigo, genética alterada que propaga os conflitos. Polícia, bandido, quem é seu inimigo? Se eu vivo ou não vivo, pacífico, agressivo, vai. Pega o que é seu, defenda com unhas e dentes pra acabar no necrotério. Metralhado, indigente, causa pânico, arrepia, tipo a lança cravada. Pra quem teve sede na hora, não deram água. Cada gota de sangue reflete a covardia. Em tempos de morte, crianças perdidas. No caminho estreito é difícil de trilhar. Só no frio da muralha que separa pra pensar que aqui o sol não brilha. Sombrilha são as noites madrugadas. Em claro eu vejo a morte com a foice no clima de luto, desespero, pavor. Pra quem planta o mal e hoje sente a dor. Na viagem do terror, seja bem-vindo ao inferno, onde o diabo não tem capa. E se usar um terno dos moleque que se arrasta com o peso do fuzil, barricadas armadas em plena guerra civil. Tiroteio na fuga da saída da lotérica, no enquadro da mansão, na fita dada da doméstica. Nada é perfeito aqui, só questão de sorte. Das quebradas os truta, dos cofres ao malote. Cê quer fazer, faça o que for, não admiro ostentação. Pra não acabar sem vitória, rodeado de flores no caixão. No caminho da sepultura, cê vê que não vale nada. Do dinheiro sem respeito numa vida frustrada. Caminhada é curta, é profissão perigo. Entre velas, cadáver, território inimigo. A minha fé não se abala em meio à guerra. Que ser guerreiro pra não vacilar. As armas da milícia são espirituais. No mundo tenebroso onde a guerra se faz, revestido com toda a armadura de Cristo, poderosa pra guardar das ciladas do inimigo que tenta corromper com tudo que é ilícito. E ter legalidade pra tomar seu espírito. Controla o governo e as autoridades, e o que for preciso pra fazer mais escravos. Domina a mente, domina o raciocínio, faz psicopata em grande escala, no mínimo. Satanás está solto no planeta Terra, veio pra destruir, nessa luta não há trégua. Porém te falo, existe uma esperança, o fim do sofrimento, promessa de herança. Aquele qual o nome faz anjos e demônios tremer. Jesus, seu nome tem poder. Ele veio pra libertar os que estão cativos e quebrar o cativeiro da vida ao oprimido, conhecido como Cordeiro Santo de Deus. Esteve morto, mas ao terceiro dia reviveu. O domínio das trevas foi lançado por terra. Seu sangue derramado nos deu vida eterna. E na batalha me coloca ao seu dispor, da causa mais nobre, Jesus o Salvador. Vi o céu aberto e um cavalo branco, e o que estava assentado era o mais santo. Seu nome é fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça e sem erro. Com sua veste salpicada de sangue, palavra de Deus é o nome que se chama. Todo principado se rende ao eterno, regerá as nações com vara de ferro. E o mal que hoje reina está em contagem regressiva, subitamente quebrantado, sem que haja vida. E a vitória final é do Filho de Deus e dos eleitos que o recebeu. Como profeta, lanço a palavra no coração de pedra que será quebrantado. Semente eterna que traz a salvação pra essa vida que escuta e medita nesse som. Jesus quebra a cadeia e destrói o opressor, e este louco será servo do Senhor. A minha fé não se abala em meio à guerra. Minha fé não se abala em meio.